Cabo Bravo, Kilo Whisky, agilize aproximação para pistão no 7, reporte a 3 milhas da final. Bravo, Kilo Whisky. Então, 3154, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. 3.000 pés, comandante 500, está 3154. Então, 3217, desça para 4.000 pés, ajuste no 015. 4.000 no 015, está 3217. É o código, 1208 é o controle. Avilhel, 240, Golf 677. Pedro da El, Leda, Liel. Juliette Tango Zulu, confirme para o pátio 5. Ciente, pátio 5 autorizado, cruzamento, estacionar, fica se livre, Juliette Tango Zulu. No solo 5-2, livra direita, chame solo em 1-2-1, décima 9. 2-1-9, livrando direito, 7-2-9. Solo Salvador, 5-7-2-9, livrou. 5-7-2-9, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Contrata Juliette de Alfa 729. Ajuste no 015. Livre decolagem, 5627. Bravo, Kilo Whisky, agilize na medida do possível, chama estabilizado, final pista no 7. Bravo, Kilo Whisky. Por favor? Confirme 97. Via Pátio Indy Alfa, ponto disperso, me torre 18.6. Pátio Indy Alfa, 18.6. O TAM 3154, reduza para 1-9709. Reduzindo 1-9709, TAM 3154. Cinco, meia, dois, sete, decolado ao 5-3. Modifica o transponder para 5-4-6-4, 5-4-6-4. Chame controle 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo. 0-8, obrigado, bom trabalho. Estabilizado? O localizador, sim. Torre, 118.6, bom pouso. Obrigado. TAM 3154, desça para 2.000 pés, ajuste no 015, livre LS, aponte estabilizado. Para 2.000 pés, comandante 15, aponte estabilizado, TAM 3154. Nossa, ajuste no 015, pista no 7, molhada, bravo, Kilo Whisky. Acordado, Trip 5627, radio contact on departure, climb to level 150, book departure. Via Toca departure, climb to 150, trip 5627. Continue a aproximação, reporte quando avistando o gol no 807. Portaria avistado. 3154, livre LS, reporte estabilizado. 3154, LS, reporte estabilizado, 3154. Passaredo 2231, desça para 050. 050, 2231. 2. Para o portão 02, via Juliette, 5729. Papá Lima, Papá Mike, prossiga. Aprovado, informe, chame táxi. Fone código 0135, Lima, Papa Mike, mantendo além do litoral. Alô, Salvador, boa tarde, Schneider, 6327 na 01, no centro da Serra, qual que é 240 para Ilhéu. Qual autorizado o plano 240 para Ilhéus, nível de voo 240, Golf 677, subida da El, Leda, Ilhéus, primeira curva à direita após a decolagem da terceira 10. 5444 é o código, 1208 é o controle. 0250 de indicada. Namari, 250 nós de indicada, 4462. Após Ilhéus, transponder 5444, controle 1208, Oxinero 6327. Correto, só para puxar o questionamento. Chamará quando pronto, 6327. Ou no 807, tem pouso autorizado na pista no 0, vento 180 graus, 05 nós, ajustando 05, pista molhada, gol no 807. Com 807, é. Considera pronto, Oxinero 6321. 6321, não mantém o participante. Mantém. Desça para 2.000 pés, ajuste ao 0 no 5, livre LS, reporte estabilizado. 2.000, reportará 3.192. Isso é o nível 045. Estou operando instrumentos no momento, aguarde um minutinho que eu vou verificar a possibilidade do visual especial, tá ok? 80. Mas aí no caso eu teria que fazer uma CHG para modificação do nível, tá ok? Vou verificar a possibilidade do visual especial, tá ok? Que o tempo já tá bem melhor. 3-1. Santa 3-1-5-4. Vai passar o... Simbra, Santa 3-1-5-4. Santa 3-1-5-4. Tráfego ainda no avistado, justo no 0-1-5. Continue a aproximação, reporte avistando contra embaixo travado, Santa 3-1-5-4. Reporte avistando, Santa 3-1-5-4. Tá chovendo? Agora não, senhor, mas choveu até aproximadamente 10 minutos atrás. Hoje, aqui na final tá chovendo bastante. Na 3154, reporta visual. Copiada. 3217, mantenha 4.000, reduzindo para 2.109. 4.000, 2.109, 3.217. Uno 807 no solo aos 58. Libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121 decimal 9, senhor. 219, ele vai na direita, 19. Está 3154, tá visão quando zero. Gente, está 3154, vento agora de 190 graus com meia dúzia de nós, ajuste no 0, 1 no 5. Pista liberada, pouso autorizado na pista no 0, pista molhada, está 3154. Pouso autorizado, pista no 0, está 3154. 709, mantendo a proa, limite o localizador. Ok, mantém a proa, reduzindo 1709, está 3217. Passarido 2231, reduzindo agora para 200 nós e mantendo ainda 050. Ok, reduzindo 200 nós e mantendo 050. 3217, desça para 3000, ajuste no 05. 3000 no 05, está 3217. Está 3192, estabilizado? Não, negativo. Gente, já está estabilizado. E um parar. Dentro da terminal, o controle falou que a princípio tá tudo ok. A radial ideal de saída, por favor. Salvador, departure 35627, request to head in direct to Aracaju or Alfa Romeo 363. Stand by. Passarela 2231, sob sequenciamento, para o localizador, correção, direita pro 1160. Direita 1160 para sequenciamento 2231. Nesta pro intercepto, passarido. Nesta vai interceptar. Papa Mike na proa da rotatória. Uma Papa Mike proa da rotatória. Então 3217, esquerda 150, descendo para 2000 pés nessa pro intercepto. Esquerda 150, descendo 2000 pés na proa intercepto, 3217. Passarido 2231 na proa 160, está livre LS. Não, no 60, livre LS 2231, não pode conseguir para 3000? O TAM 3217 complete agora esquerda para o 120. Esquerda 120, TAM 3217. Descendo para 2000, livre LS. Livre LS, TAM 3217, 2000. Passarelo 2231, 3000, 10, ajuste no 0 no 5. Estabilizado, 3192. Torre 118, meia pouso, tá, 3192. Escuta. 3154, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, para o 09, tá, 3154. Agora no localizador. Gente, descendo para 3000, ajuste 1015. O TAM, passarei do 223, Ana. 3015, 3001, passarei. Condor 24, reduza para 250 mais. Reduzindo 250 mais, o Condor 24. Petrolina? Quem não se escuta, 0504. 050, 0062. Papamai, que reposte a rotatória. Reportará na rotatória, Lima Papamai. Olimpo 03, desce até o 070. Estabilizou no ILS 223. Aceite, o passarelo 2231, complete a aproximação, aguardando transferência de comunicações. Aguardo. 3217, estabilizado? Positivo estabilizado, repassador, tá 3217. Torre, 118, meia, bom pouso. Já, tô. Trolho, Lima Papamai. Prossiga. Lima Papamai vai prosseguir, prossiga, senhora. Sente, aposto visual para pouso, Lima Papamai. Não, o Lima Papamai está prosseguindo para a Costa Azul, senhora. Desculpa, vai ter que fazer o cruzamento do aeródromo. Sente, vai prosseguir para a torre, para cruzamento com a torre. Lima Papamai mantendo a rotatória. Afirmativo, o Lima Papamai. Salvador, muito boa tarde, Chile 63, 2, 1, saída agora. Estado, ajuste no 0, no 5, é o número 2 para pouso, o senhor continua em aproximação, aguarde autorização. 1, 0, no 5, aguarde autorização, sou 3, 2, no 7. O Papatango Mike Bravo Uniforme, a decolagem do senhor, correção, o perfil de decolagem do senhor deverá... Meu perdão, esse novo uniforme, só deverá aguardar três tráfegos agora na final da pista 1-0 para sua decolagem, senhor. Uma vez que o perfil de decolagem do senhor vai bloquear o NDB. Turno, contato radar 320, saída árvore. Saída árvore, minha 320 aguardando possibilidade de voar elevo. Gente, mantenha inicialmente o perfil. Perfil. Salvador, tipo 5627, stand by to turn left. Trip 5627, call Recife 128.8 or 125.45. 128.8, 125.15, thanks so. Como transição flock, curva esquerda após a decolagem, transponder 5533, controle de saída 120.1. 6314, contagiamento correto, chama tempo de back saneamento. Semanal Sané, 6314. Sobre o campo de 1.700 pés, põe no final pistão do zero, teto aproximado de 1.000 pés. Pode só em chuva no aeródromo ou não? Agora exatamente não joga. Suficiente, grato, Lima Papamai, que broga rotatória. 3192 no solo 04, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121 decimal 9. Bravo Uniforme, eu vou só coordenar com o controle, só um minuto. 5506, o código 5506 e o controle 1208. Olimpo 03, desça para 4000 pés, o ajuste no 0, no 5. Oxané 6321, solicitando desvio. Confirme a proa do Oxané? 240 inicialmente, 15 milhas. Gente, livre de desvio, já posso ao término. Passará voltando para a proa. Condor 24. A sua escuta prossegue. Após pouso em Salvador, prossegue para Cotina. Meia noite, para amanhã fazer galhão. Gente, é grata. Pistão no zero, molhada. Leve pouso, pistão no 5. É, 1-0, para 3-2-7. Torre o Lima Papamai. Lima Papamai, prossiga. Lima Papamai vai prosseguir para Cia Aratu. Está presente devido à formação em Costa Azul. Se ela tudo presente, ciente, siga e chame controle 120 decimal 8. 20 decimal 8, mais. 2. Alô, Salvador, é o trip 5219, está ciente da Serra. por gentileza, caso não tenha autorização, poderia antecipar a nossa saída para a conquista? Árvore Aleph, ainda não tem planta, ok, Trip? É, não copiou, por gentileza, poderia repetir? Gostará quando o visual para pouso, Lima Papa Mike. Condor 24, sob vetor para sequenciamento, direita para o 150. Direita 150, condor 24. O Xané 6321 no... tem condições da presente Rua Elefa? Da presente Rua Elefa, 6321. Autorizada. Sete. Aguardando, 6321. O Trip te pediu a saída para conquista, subida para conquista Arbor Elefa. Arbor Elefa, muito obrigado, é o Trip 5219. Ciro Olimpo 03. Condor 24, reduza para 1809. Reduzindo 1809, Condor 24. Gente, nessa proa intercepta o localizador, o Condor 24 vai seguir tráfego da Azul, agora à sua frente, a aproximadamente 8 milhas. Reduzindo para 1980, reporte estabilizada. Gente, reduzindo 1980, tá ciente, vai reportar estabilizando o localizador, Condor 24. Tráfego decolando pista no 7, senhor, irá se afastar à sua direita. Não deverá interferir com seu pouso. Será autorizado em aproximadamente mais 20 segundos, senhor. Eu tive visual com o tráfego que cruzou esta pista agora. 3, 2, 7. Estamos com meia dúzia de nós. Ok, baixado e travado 2231, autorizado pouso. Quatro, 1755, está ativo, bom, 50, gol 1755. 0, 1 8, bom voo. Gol 3, 1 649, tem condições de decolar tão logo autorizado, senhor? Sim. Livre, graças, bom trabalho, Lima Papa Mike. O Papa Tango Mike Bravo em uniforme, vai manter proa até 3000 após curva esquerda na proa de Momo. Vai manter proa até 3000 na curva esquerda, proa de Momo, Mike Bravo em uniforme. Afirmativo, 4462. Torre, 118.6. 18.6. Condor 24, 2000 pés, ajuste 1015, livre LS, reporte estabilizado. Está estabilizado o localizador, descendo para 2000 pés, autorizado ILS, Condor 24. Sente, completa aproximação, guardando transferência de comunicações. Guardando a transferência. Oceaner 6321, no Recife, 1260, alternado 1288. 260, 1288, 6321. 1755, reduzindo para 2209. 1020, 7. Gol. 2231 no solo aos 09, libera a direita, chame solo em 1, 2, 1, 9. 1, 2, 1, 9, 2, 3, 1. Bom, no meio cruz 9, autorizado a decolar, piscina 0, vento de 1, 80 graus, meia dúzia de nós. Pushback, acionamento no 1, chamará para o táxi, se estiver 6327. Passaredo 2231, livrou, piscina 1 no 0. Passaredo, muito boa tarde, táxi autorizado Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, 2231. Olimpo 03, confere. 24, complete com a torre 118.6. Torre 118.6, uma boa tarde. Boa, e bom pouso. Condor, Codial, boa tarde, é o Condor 24, estabilizado o localizador, tem baixado checado. 4, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a autorização, senhor. Guardado. Azul, 4462, tem pouso autorizado na pista no 0, vento 180 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 0, no 5. Delivery Pozo, pistão na 04462. Gol 1649, decolou de Salvador aos 1-1. Chame controle 120-8, tem um bom gol. 208, boa tarde, muito obrigado, 649. Oscar Papa Golf, autorizado, pista 35, primeira curva à esquerda em rota, mantendo 1.500 pés até a liberação do controle Salvador em 1208, Papa Golf. 49. Gol no 649, contato radar, sua para 240, saída da El. Para 240, na da El, o gol 649. Limpo 03, desça para 2 mil pés, ajusta no 0 no 5, livre LS, reposta estabilizada. Para 2 mil, livre LS, reposta estabilizada. Né? Controle Gol 649. Prossiga. Possibilidade de voar aí na proa 205 por umas 8 milhas. Tem condição de valeda? Guarde um instantinho. Condição de voaleda sim, o 649. Está livre, reposta estabilizada. Ok, já tá na proa de Ledo, 649. Taxi com POB de 108, alterna Salvador, autonomia de 2 horas e 40 minutos. Livre LS, reportando o localizador. Alfa, no posto de espera 18,6, Schneider 6327, certo? Solo Salvador, boa tarde, 4462 no sul. Prossiga. Livra. 4462, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 03. Juliette 03, 4462. Sierra, passando 210, homens para transplante. Olimpo 03, mantendo a proa de Duna. Aproximadamente 1.000 pés, mas o teto agora sobre o canto, 1.700 pés. Gente. Bom, 3 a menos. Usando o bico, 400 pés, está visual com o campo Condor 24. Contendo, Oscar, Papa Golf, mantém a posição. Condor 24, tem pouso autorizado na pista no 0, vento 1,8, 0 grau, 0,5, nós ajuste 1015, pista molhada. Autorizado pouso, pista molhada, o Condor 24. Quando possível, solicita a proa de Duna. Gol 396, mantém a chegada. Vai manter o 396. Está com ordem para transplante. Sente, gol ITAP. ITAP, o gol 396. No 755, sobre vetor, vai manter a proa limitada pelo localizador. Mantém a proa limitada pelo localizador, 755. Limpo 03, reduza para aproximação. Reduzindo para aproximação, 03, rodou na. Autorizando o localizador. Sente, Olimpo 03, complete com a torre 1186. 1186. Gol na 755, mantendo a proa. É, reduza para 1709, descendo 3 mil pés. 3 mil, reduzindo. O Oxenema 327 tem condições de decolar pelo logo autorizado? Afirmativo. O 327, após a passagem do Força Aérea no curtíssimo agora, quase tocando ali, mantém pista no zero, agilizando manobras 6327. Tem que agilizar ali, mantém no zero, 6327. Oscar Papa Golf, autorizado a decolar PC 35, vento 160 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 0 no 5, Oscar Papa Golf. Por 24 no solo aos 1,6, condições de livrada presente, não, já passou. Por gentileza, libera a pista, próxima interseção à direita. E reporte, coesão, autorizado Alfa, reporte na Delta para o cruzamento 1028 com 24. 24, tá liberando a eco, vai passar para o cruzamento. Torre Olimpo 03, final LS full e LS visual contato. Olimpo 23, continua a aproximação, aguarde transição de pouso. Localizador. 2000 aguardando, vetor. Estão no 06317. Tango Oscar Papa Golf decolado aos 1,6. Chama agora o controle Salvador, frequência 120.8. Tenha um bom voo, senhor. Voo, obrigado. 0, 2000, comando estabilizado, certo? Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, controle, prossiga. Decolou da 35, curvando à esquerda, mantendo-se visual, vai subir até 1510. Confirme a torre delta, destino? Seria 300 agora. Correção, Olimpo 03 tem pouso autorizado na pista 0, vento no 50 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 0 no 5. 03, autorizado pouso. Chinê 6327, decolado 17, chame controle 120.8, bom voo. Grato 208-6327, bom dia. Estabilizado, 755. Complete final, torre 7286, bom pouso. Obrigado, já. Controle Salvador, boa tarde, chinê 6327 na Dael Leda. Chinê 6327, contato radar, rua para 240, saída da El. Saída da EL para 240-6317. Zero três, no solo aos 1,8. Libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Delta. Chame na Delta para o cruzamento 1028, já. Quatro, autorizado o cruzamento da 1028, reporte militar. Reporte livrando a pista, senhor. Está autorizado o cruzamento, reportar livrando o conta 24. É 6327, solicita a proa de Delta presente para evitar formações. Autorizado da EL. Autorizado da EL, 6327. Aguarde a autorização de pouso. Vai dar. Livro na pista, conta 24. Sente, conta 24, estacionar a frequência livre, senhor. Bom descanso. Muito obrigado, bom trabalho. Bom, 36. Papagolfo, confirma estimado de pouso. Está estimando o pouso em mais 30 minutos. Sente, hora certa 1920, pouso 1950. Confirmando o POB? Está com 07. Sente, copiado, Oscar Papagolfo. Ok. Papatango Mike Bravo, uniforme, chame Recife 1288, alternado no 2545, bom voo. Igualmente.